Ohayo, otakus, otomes e simpatizantes. Aqui é o Jorge Augusto e para chamar as esferas do dragão de novo, precisou de um bom motivo. Olá pessoas, aqui é o Zé e se vocês não ouvirem o cast, eu vou destruir todos vocês. Fala galera, aqui é o Álvaro e não importa, sempre vai achar alguém mais forte. É, até agora eles não conseguiram... passar a pessoa mais forte, né? Mas beleza. Eu acho que há controvérsias, viu, cara? Ah, beleza. Mas é isso aí, a gente fala mais tarde. É. Pessoal que ouve o Anime Esfera, estamos entrando agora em zona de spoilers. Você que ainda não assistiu o filme, por favor, tome muito cuidado, você vai receber muito spoiler na cara, hein? E aí pessoal, mais um episódio do nosso Anime Sphere, episódio número 7. Me diz aí você, Álvaro, o que nós vamos falar hoje, hein? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre aquele novo filme do Dragon Ball, o Fukatsu no F, ou o Renascimento de Frieza. É, que na abertura dele, na versão brasileira, fizeram o favor de colocar a Ressurreição de F. Falaram o meu nome completo, né? Acho que é pra ficar igual o japonês, né? Fukatsu no F. É. Deve ter sido só uma tradução literal. Que Fukatsu é o quê? É Renascimento mesmo? É, Ressurreição, Renascimento, por aí. Ah, então deve ser só tentando deixar igual o original mesmo. Melhor deixar igual do que deixar errado, né, cara? Opa! Deixar bizarro. Sim. Bom, nós temos aqui o ponto em que o filme do Renascimento de Frieza começa já pouco depois do filme da Batalha dos Deuses, que é quando eles conhecem o Whis e o Bills, né? É praticamente uma... O que? Acabou um, já começou o outro, né? Foi a continuação direta ali. Não. Eu acho que passa um tempinho, por causa que já tem o filho do... A Pan já nasceu, né? Sim. E no Batalha dos Deuses, a Videl tava grávida, até que eles usam isso pra virar Super Saiyajin God Mode. Verdade. Aí a gente vê, né, a gente vê logo em seguida como as tropas do Frieza entraram em decadência por causa da morte do seu líder máximo, né? Eles comentam, né, que estão perdendo a guerra num planeta tal. Que eles estão passando um perrengue desgramento pra todos os lugares. É que qual que é o nome do cara lá? O Sorbet, né? Ele comenta pro Frieza mesmo quando ele renasce, né? Que quando logo que ele fala que tá os por que ele pergunta por que eles não ressuscitaram ele antes, né? Ele fala que tava tudo ruim, que eles estavam tentando achar as esferas, os Namekusei-jin sumiram, né, até agora eles não acharam. E se você levar em consideração a tropa do Frieza quando teve a saga do Frieza no Dragon Ball Z, era o exército mais forte. Você pode ver que o alto escalão do exército do Frieza foi tudo pro saco. Zarbon, Dodoria, Esquadrão das Forças Especiais Vinil. É que na saga Z o exército deu trabalho, né? Esses aí não deu nem pro cheiro, cara. Eu acho que é porque o pessoal tá muito mais forte, né? Você pega o Gohan agora. Gohan era criança ainda na época. Sim. É. Sem contar que todo o esquadrão de elite do Frieza, que era Zarbon, Dodoria, os cinco do esquadrão de Ryu. O próprio Vegeta era parte integrante do exército do Frieza. Era. Tudo foi pro saco, menos o Vegeta que virou de lado. Gostava daquele Riku lá. É, o Riku. Achava muito sarro. Mas enfim. Aí acho que virou mania reviver o Pilaf, não? Mas ele chegou a morrer já? Não, né? Não. É que o Pilaf, ele fica quase como ele se torna quase que como uma homenagem ao Dragon Ball, o antigo, né? Porque fica aquela parte muito inocência, né? Deles... os criancinhos ali, né? Aham. Uhum. Mas, cara... Olha quem o Sorbet vai confiar a busca das Dragon Balls, né? Então, ele só achou... Ele descobriu que eles estavam achando a última, né? Porque o Pilaf que já tinha achado todas. É. Que pode, né? O Pilaf juntar as esferas do dragão. Imagina quanto tempo ele não demorou pra conseguir. Não, ele... Eu não sei se você lembra, já no próprio Dragon Ball ele explica que o Pilaf, um tempo atrás, ele roubou um dos radares do dragão da Bulma, antigos ainda. Uhum. É, e tanto que na Batalha dos Deuses também, ele tava procurando as esferas, né? Tanto que ele foi pra lá atrás da esfera, de uma das esferas, né? Sim, pode ver que na Ressurreição de Frieza, ele aparece com o radar, né? Uhum. Parece, é legal. É legal eles fazendo referência à Batalha dos Deuses, falando lá que a... Como é o nome daquela guriazinha que segue o Pilaf? A Mai? É. Isso. Que ela é namorada do Trunks lá na hora que o cara ameaça ela. Uhum. Foi isso que eu senti falta, tipo, eles... Tudo bem que o Trunks e o Goten, eles não iam pra luta, mas, porra, eles podiam ter aparecido só ali no comecinho, saca? Pois é. Ah, não, cara, porque assim, eu não sei se vocês... Tem uma noção. Assim, eu não fiz pesquisa nenhuma. Mas pelo menos se os dois aparecem ali por qualquer pretexto que seja, mesmo até por doce, cara, eles iam aprontar total. Mas então, cara, tipo, ia trazer é o que eu tava comentando com vocês. Esse filme eu achei que ele ficou muito rápido. Poderia ter coisas mais de comédia, então, tipo, enrolação mesmo, e deixava, dava pra ter uma balança legal dos dois, né? Uhum. Eu acho que eles perderam tempo em algumas partes que, tipo, ficou meio besta, assim, sabe? Que não... Irrelevante. É, o próprio treinamento do Vegeta e do Goku, qual é um planeta, né, que eles estão... No mundo do planeta do Bios. Do Bios. É. Tipo, perderam muito, foi muito demorada aquela parte. Não precisava ser tão grande assim. A sequência é muito grande, né? De treinamento. Mas é legal pra ver, pra mostrar, tipo assim, a superioridade, né? Do Whis. Não, sim, isso foi bem legal. Que, tipo, essa parte podia ter, mas toda aquela enrolação, depois o Bios acordando, aí mostrando eles comendo. Não precisava disso. Não, mas o próprio Dragon Ball Esferas, o original, mostrava eles comendo muito. Acho que o que eu tô vendo que eles estão tentando fazer é resgatar um pouco do... Você pode ver que o próprio enredo da história foi escrito pelo próprio Akira Toriyama. E o Akira Toriyama tá retornando muito as raízes do Dragon Ball original. Que se você assistiu o Dragon Ball original é cheio dessas de gente comendo, humor escatológico, por exemplo, na hora que eles param o treinamento, fala que o Whis pisou no cocô. É. pisando cocô do meu Memon lá, velho. É. Não, mas olha só, você... Olha a situação, você tá conversando com duas pessoas, daqui a pouco você, sem querer, você pisa em um cocô cor-de-rosa, velho. Num planeta que só tem, tipo assim, quatro pessoas, né? É. Então foi algum deles ali. Oh, e é... Outra coisa, tipo, esse filme tá se passando logo depois da Batalha dos Deuses. Onde tava o Majin Buu? Majin Buu, é, né? Ele... A gente pode seguir a linha de pensamento que ele continua junto do Satã. Não, ele é só citado, né? Ele só fala que quando o Frieza comenta que o é um dos que o pai dele falou que ele não podia lutar, né? É que assim, a fama de demônio do Bibidi e do Babidi e do Bibidi Babidibu? É, por aí. Não, mas foi daí que ele tirou. Eu sei. Você sabe de onde que é isso, né? Uhum. Eu não sei se vocês sabem, mas o Mestre Kami, ele tem mais de 300 anos de idade. Isso eu não sabia não, cara. Pois é. E isso é explicado um pouco no final da saga do Dragon Ball. Porque quando surgiu a luta entre o mestre do Mestre Kami, que foi mestre do Mestre Tsuru também, os três lutaram contra o Piccolo, que foi o Kami-sama original. Uhum. O mestre do Mestre Kami se sacrificou usando a técnica do Mafuba. Mafuba? A mesma técnica que o Kami tenta usar na saga do Dragon Ball pra poder aprisionar o Piccolo e não consegue. E morre por isso. Que é a que usaram pra aprisionar o Majin Buu. É, tentaram pelo menos, né? Uhum. Mas enfim, voltando ao filme em questão, o jeito em que o Bills conversa com o resto do pessoal, deixa assim, ele repete milhares de vezes no filme e deixa bem claro pra todo mundo. Ele só deixou todo mundo bem porque tem comida gostosa na Terra, senão já era. E, meu, agora uma coisa que me deixou muito absurdo. Quanto de poder que deve ter o Whis, hein? Então, porque foi ele que treinou o Bills também, né? Pois é. E o cara é muito foda, ele é muito rápido, cara. Ele é muito rápido, ele consegue fazer o tempo voltar. É, isso a gente... pode comentar um pouquinho mais pra frente também, mais a fundo, mas nisso aí a gente já entra na parte do jogo, né? Sim. Não, e... Mas o que eu acho, né, também? É aquele poder criado na necessidade, né? Pelo autor. Vocês cara. Acharam isso? É, bem pela necessidade, porque se o Frieza mandou a Terra pro saco, sem as esferas, ninguém sabe onde estão os Namekusei Jins, então é óbvio que precisa fazer alguma coisa, volte à questão anterior, né? Mas isso foi bem, tipo, recurso de roteiro, porque no primeiro filme, na Batalha dos Deuses, o Whis não foi tão aproveitado, tipo, ele não foi tão aprofundado, né? Ninguém sabia muita coisa dele. Ainda aproveitava desse segundo filme e colocava isso. Uhum. É, mas tanto que exploraram ele bastante bem no nesse filme. Sim, ele foi muito bem aproveitado nesse. O Bills mesmo quase não fala nesse. Não. É que o Bills eu acho que ele não é muito de conversa mesmo. É, mas realmente não é. Eu acho que ele vai ficar acabando virando o alívio cômico na série. Ah, vai ser estilo Vegeta no começo da saga Frieza. Mas eu acho que ele não vai lutar junto com o Goku. Então, eu não sei, eu acho que... Você acha? Eu tenho certeza. Eu acho que eles vão estar, nessa nova série, eles vão atrás dos deuses. E vai ter muita parte de mexer com o tempo. Vocês viram que nas imagens de divulgação do Dragon Ball Super, tá aparecendo umas imagens tipo de uma versão gorda do Bills? É, eu vi. Tanto que era de um outro deus similar ao Whis e que tinha uma versão similar do Bills, só que gorda e um pouco mais claro. Uhum. É por isso que eu já deixo até bem comentado, porque esse filme do Renascimento de Frieza, por mais que ele tenha sido muito curto e rápido, ele foi um prólogo, né? Um OVA, né, praticamente. É praticamente um OVA mesmo pra nova série. E pode-se dizer também que é o primeiro filme do Dragon Ball que tem alguma coisa a ver com a série, né? Ah, sim. Tipo uma continuação direta, né? É, porque os outros filmes, nenhum tem nada a ver na série, nunca repercutiu no... É só filler, né? É, tudo filler. Se bem que a luta contra o Frieza robotizado lá e o pai dele é em filme, não é? Não, no... É o começo da Saga do Céu. É? O que é no filme é contra o irmão dele, o Pula. Ah, entendi. E em filme também tem aquele que eles voltam do inferno, né? Também, mas aí já é outra história. É. Por falar em inferno também, porra, coitado do Freeza, aquele inferno chato. Nossa, na meu. É o jeito demais. Quando começou o filme, eu, caralho, que porra é essa, cara? Eu vi um filminho, um bichinho bonitinho e tal, aí vira tal o Freeza, o que é isso, cara? Eu pensei que era um curta, tipo, igual tem os filmes da Pixar, sabe? É. Eu não tava entendendo nada aquele começo, cara. Acontece que se deixar... isso daí é um puta de um plot legal, porque... Aliás, nem plot, vamos dizer assim. É basicamente um castigo que é merecido pra quem é vilão desse jeito. Porque se você coloca o cara num inferno tradicional, com tudo pegando fogo, com tudo numa violência extrema e tudo mais, o Frieza se cria lá dentro. Não é uma punição pra ele. Então, aquele inferno que mostra fadinhas... duendes, ursinhos e o cara preso numa cápsula sem poderes e sem poder retaliar, é tortura. E você vê ele falando que aquele ali é o inferno da Terra. Então... O inferno da Terra é o pior inferno que poderia existir. E, gente, com toda a sinceridade, o que vocês acharam dessa nova transformação do Vegeta e do Goku em Super Saiyajin Deus? Esse cabelo azul? Eu achei, tipo, muito fácil. É, não mostrou nenhum esforço, assim, pra virar, sabe? É, você vê que na Batalha dos Deuses o Goku se fudeu pra virar um Saiyajin Deus. Não, teve que usar o ki de 4 Saiyajins lá pra... É, então, ele se fudeu pra fazer isso. Aí chega agora, puf, né? Aliás... Que, tipo, ele podia ter, pelo menos, ter passado pelas fases de Saiyajin. Que não, você viu que o único que virou Saiyajin no filme foi o Gohan. Sabe isso que, porque sabe o que eu tô achando? Desculpa, Didi, mas assim, o Gohan, eles enfraqueceram muito, porque o Gohan na saga do Buu, ele tem um modo místico. E ele o cabelo dele não fica mais dourado. Mas aí eles colocaram o cara como se tivesse enfraquecido horrores. É, você vê que ele até dá uma desculpinha, né? Ele dá até uma desculpinha falando que ele parou de treinar e agora tá só estudando. Né? Fica, é bem desculpinha mesmo. Isso aí já deixa claro que a gente provavelmente não vai ver mais ele lutando na série. Não sei, né, como é que vai ser na próxima, cara. Não sei como é que vai ser. Não dá pra saber. Uma coisa que eu tô achando é que em momento algum eles falaram que essa versão de Super Saiyajin, de Deus Super Saiyajin, né? Uhum. É mais forte do que aquela do cabelo vermelho no filme contra o Bills. Pode ser que seja uma versão anterior àquela. Também pode ser. Porque no filme contra o Bills falava que, tipo assim, que na forma que ele tava, ele tinha ki infinito, que o poder de luta dele era infinito, que não sei o quê. Pode ser que essa transformação que eles estão conseguindo agora seja o que seria o Super Saiyajin 4, entendeu? No GT. Não. É, desculpa, Zé, mas eu discordo. Eu acho que é mais uma versão do Super Saiyajin 1 do que basicamente um Super Saiyajin 4. Porque a única coisa que muda é que, assim, o Super Saiyajin 1, todo mundo sabe, o cabelo fica louro, na verdade nem louro, é descolorido, pra ser mais exato, e os olhos ficam verdes. Quando você tá vendo esse Super Saiyajin nível Deus, a única coisa que acontece é que o cabelo e os olhos ficam azuis, e ainda aquele azul ciano, velho. Uhum. Que é a mesma cor do... Se bem que era verde, né? Os olhos do Super Saiyajin normal, né? Sim, era verde. Não eram azuis. É, não era azul. Certo. É. E também, o que que vocês acharam dessa transformação do Frieza, hein? Ah, cara, ele ficou bonitinho, dourado. E só também. Ah, cara. É que a gente só não explicou também, por quê? O Frieza agora mas tem aí, cara. Quando ele renasceu um pouco, praticamente com a força que ele já tinha na época da série. É. Então, ele já é naturalmente forte daquele jeito. Sim, só ele que explica, ele nunca treinou. Né? Ele explica ainda que ele nunca treinou. Então, e o que aconteceria se ele treinasse? Foi aí o que virou, tipo, ele conseguiu evoluir mais uma evolução. Porém, assim, se o... Uma coisa que foi uma falha de pensamento do Sorbet foi que, assim, se ele tivesse sido rápido o suficiente, ele poderia ter ressuscitado o Frieza e ter juntado os pedaços dele. Sim. Mas aí o Shu foi mais rápido e pediu 1 milhão de Zeni. É, que porra, ele podia ter pedido muito mais, né? Podia ter pedido mais. Mas é a parte do alívio cômico, né, velho? Isso daí é o retorno do Dragon Ball Esferas, quando o Oolong pediu a calcinha da Bulma. Mas o Oolong pedir a calcinha da Bulma tinha um objetivo, né? Que era queimar o pedido com qualquer coisa para o Pilaf não fazer o pedido dele, né? Ah, mas o Shu também tinha um objetivo. Pegar o dinheiro para poder eles comerem, né? Por causa que eles estavam na pendura fazia muito tempo. E a primeira coisa que o Shu pensou foi com o estômago. Uma coisa que eu fiquei pensando também depois lá na hora que tava vendo o filme, era assim, quanto será que vale 1 milhão de zenis, né? Porque eu tinha confundido com ien. E tipo, 1 milhão de iens deve dar o quê? Uns 1.000 reais? Meio pouco. Olha, pelo que eu pude ver, ele tem alguma... ele tá com um maço de notas de 10 mil zenis. Então, se pegar 1 milhão de zenis, a gente pode fazer uma conta rápida. Cerca de umas 100 notas. Uhum. Então, por isso que ele ficou lindo. É, não, falando só o que a gente não comentou também é que desde que o Dende virou o Kami-sama da Terra, então agora pode fazer 2 pedidos ao Shenlong. Não, isso daí, a gente acabou não comentando isso no nosso cast número 1. É, a gente acabou esquecendo de comentar no cast do Dragon Ball, então eu só aproveitando também. Que ele fala isso no filme, né? Sim, ele fala no mangá também. Mas eu não lembro do anime. Eu não lembro no anime deles fazendo 2 pedidos em algum momento. Ah, fizeram sim, por causa que eles fizeram os pedidos. Porque assim, o Dendê só se torna Kami-sama na Saga do Céu. Sim, mas que nem. É, se bem que na Saga do Majin Buu eles usam só pra ressuscitar o pessoal, né? Pra você... Praticamente, né? É. Eles usam pra ressuscitar o pessoal que morreu e pra devolver o poder total do Goku. Pra poder disparar a Genkidama no Majin Buu. E eu falei isso no cast 1. Não, eles pedem, mas não são em 2 ocasiões diferentes de pedido? Não, são 2 pedidos. Você pode fazer um em seguida do outro. Ah, tá. É, aquela transformação do Freeza eu achei meio forçado. Só pra dar um motivo pra ele ficar muito forte, sabe? É que, porra, ficou esquisito. Por que que ele ficou dourado, cara? Não, sabe que... Eu acho que é pra imitar o Super Saiyajin. Exatamente, foi o que eu também pensei. Porque se você prestar atenção nos movimentos de luta do Frieza, na pose inicial de luta do Frieza, do jeito que ele manifesta o poder, é tudo Goku Super Saiyajin 1 quando ele derrotou o Frieza. Então o Frieza basicamente ficou tão... Como posso dizer? Ele ficou... Forte? Não, não é forte. Ele ficou tão... Ele ficou com... ele queria vingança. Então ele ficou tão vidrado naquilo. Não, ele ficou tão vidrado, mas a palavra não é essa. Não, mas isso serve. Obcecado. É obcecado. Isso, obcecado. Ficou tão obcecado por ter morrido na mão. Por ter sido derrotado pelo Goku e morrido na mão do Trunks no futuro. Que ele assumiu pra si basicamente a forma de um Super Saiyajin. Você sabe que eu não lembrava que o Trunks do futuro tinha cortado ele em vários pedacinhos, eu só lembrava dele passando no meio, só. Na verdade, o Trunks, no começo da Saga do Cell, ele além de fatiar o Frieza em uma porrada de pedacinhos, ele vaporiza todos os pedaços. Sim, eu vi. Isso aí mostra no filme também. Mas eu não lembrava dessa parte. Tipo, eu lembrava dele aparecendo e cortando ele no meio. E só. Era o que eu lembrava. Pois é. Ele primeiro corta no meio, depois fatia em uma porrada de pedaços e depois vaporiza. É legal que... Tipo assim, eu acho que o Frieza é o único vilão, assim... alienígena, seja que foi, do Goku, né, nessas formas bizarras, igual comparando com o Cell e com o Majin Buu, que não se regenera, né? Pois é, mas também ele não se regenera, mas também ele não perde a vida só por essa questão, entendeu? Uhum. Ele não se regenera, mas ele é bem resistente, né? Sim. Permita que eu apresente minha última evolução. Pode ver que tanto que as partes do Frieza estão todas vivas e pulsando. Só lembrar do Shouhou entregando o olhinho dele. Pois é, aí taca ele na máquina de recuperação e já era, né? A carinha de nojo que ele fica olhando, né? É. E aquele olho lá é o que era robotizado, não era? Sim. Era. É porque foi a última forma dele, né? Uhum. Bom, agora vamos falar um pouco sobre os companheiros do Goku. Primeiro de tudo, falamos sobre ele e sobre o Vegeta, que a gente já disse, ele já tá lá no planeta do Bills treinando com o Whis. Uhum. Agora, o que vocês acharam do Piccolo virando babá, velho. Era isso que eu ia falar. Foi uma coisinha tão... que voltou o nonsense que tinha. Tipo, ele com raiva, esperando os pais voltarem. Quase chutando o berço, né? É. Mas sabe o que eu acho? Como vai, tipo, recomeçar, né? Vão meio que anular o GT. Será que a gente vai ter o Piccolo treinando a Pan? Não sei, mas é possível. Se ela não ficar tão chata igual o GT, tudo bem. Bom, e aí a gente tem o Jaco do Patrulheiro Galáctico. Uhum. Que é, conforme a gente já tem aqui, é um mangá de curta duração do próprio Toriyama. Que foi de alguns meses apenas do ano retrasado. Ele foi lançado junto com o Batalha dos Deuses. Sim. E os caras utilizaram isso. Meu. Que... pra juntar um pouco também, que ele... Ele também, acho que ele, se eu não me engano, ele faz parte do jogo lá, o Fukatsu no F. O Fukatsu no F não, o Xenoverse. Ele aparece no jogo. Ah, sim. Então, ele já faz parte da mitologia de Dragon Ball, né? É? É tipo um spin-off, né, de Dragon Ball. Sim, sim. Aí a gente tem... Se passa no mesmo mundo. Aham. Uhum. Uhum. Aí, ó. Aí no o próprio. Pra você ver como é que o filme é bem prólogo da próxima saga. Tudo que você tem de pergunta, o próprio filme se responde. Por exemplo, a gente pergunta: se todos os guerreiros Z estão ali, cadê o Yamcha? Cadê o Kaos? Cadê o Goten e o Trunks? O Tenshinhan já fala que deixou o Kaos na casa deles porque era muito perigoso. O Kuririn disse a mesma coisa do Yamcha. Aí entra o Mestre Kame e a gente não entende o porquê, mas beleza. Só pra não fugir muito da conversa, acho que a gente já comentou isso no cast sobre Dragon Ball mesmo. O Kaos é uma criança? Não. Ele é uma coisa, né, velho? porque você vê, todo esse tempo o bicho não cresce, ele não evolui. Tipo, que porra que ele é? Olha, de acordo com o databook de Dragon Ball, ele é humano. Só ele, que... ele é anão, então. Sim, ah, ou se fosse assim, o Kuririn também é. É. Não, o Kuririn é só baixinho mesmo. O Kuririn tem evolução, ele tem cabelo e bigode. Não, se você prestar atenção, o Kuririn é um dos poucos personagens que está desde o começo. E ele cresce. Não, mas por o mais, bigode não mais... é canônico mais. Não, na verdade, não é mais canônico. O bigode não é mais canônico, mas o cabelo é. O cabelo é. E ele como policial, velho? Puta, eu achei muito louco, velho. É, ele chegada, só dá uma porrada lá nos ladrãozinhos. E aquele que prestar muito bem atenção... Cara, prestem atenção. Na hora que o Kuririn vai atender o telefone... Que música que toca ali? Abertura de One Piece. Puta, velho. Eu achei aquilo lá uma homenagem muito legal do Toriyama pro Oda. Eu tinha até colocado na pauta que eu tinha feito lá, falar momento orgasmo do Jorge. Puta, meu. Eu só... Eu assisti, tava lá eu assistindo o filme e daqui a pouco eu só escuto. Puta, velho. Mano, eu... que barato. Foi legal, mano. E, de novo, você pode ver, né? Qualquer coisa, a Bulma tá deixando coisas gostosas pro Whis, né? Porque na grande maioria do tempo, o Bills tá dormindo. Sim. É legal que apareceu o pai, né, da Bulma também, né? Que ele não aparecia fazia tempo na série, eu acho. É. O pai da Bulma não aparecia desde a série clássica. É. E eu não sei se... Acho que... Eu não lembro. No Dragon Ball, a série, aparece alguma coisa da irmã da... Não. Da Bulma? Não aparece nada, né? É porque ela aparece nesse mangá junto com o Jaco. É, eu tava pesquisando aqui... Ela faz parte. Eu tava pesquisando aqui. A irmã da Bulma, a Tights, ela é tipo uma... Como se fosse a Bulma com o Goku, só que ela é com o Jaco. E o Jaco, ele vem pra Terra antes dos eventos de Dragon Ball, muito antes. Que a função dele era ser tipo assim, o protetor da Terra pra impedir uma invasão de Saiyajins. E na época que tava tendo a guerra lá. Sim, sim. Aí acaba o mangá lá da Patrulha Galáctica com o último mangá, né, da Patrulha Galáctica, é o Dragon Ball Minus, né, falam. Que é um mangá, é uma edição só, que conta a origem do Goku. Tipo, o Bardock colocando ele dentro da nave e mandando pra Terra. Uhum. Momento Superman, né? Mano, é muito igual o Superman, cara. Muito igual. Ah, sem contar que... A Tights, conforme a gente tem aqui, é a irmã mais velha da Bulma, cara. É bem velha, né? Bem mais velha, né? Ela é bem mais velha porque ela vai embora junto com o Jaco. A Bulma é criança ainda. A Bulma é do tamanho da filha do Kuririn, assim. Nossa! É, porque quando o Dragon Ball Esferas começa, A Bulma tem seus 16 anos. Não é menos, não? Eu acho que é menos, hein, Jorge? Acho que ela tem 15, 14 ou 15 anos. Ah, por aí, cara. Por causa que ela vivia dizendo que era maior de idade e, na verdade, sei lá. Sabe o que, que me lembra bem esse Jaco? Um personagem que sumiu faz muito tempo que quase ninguém lembra. Yajirobe, cara. Nossa! Yajirobe era aquele gordinho? Aquele gordinho. É, o gordinho de bigode. Gordinho? É, bigode ficou depois. Mas foi o gordinho que salvou a vida do Goku e do Gohan, cortando a cauda, o rabo do Vegeta. Lá no começo da Saga Z. Mano, pra mim ele lembra muito mais Ultraman, cara. Não tô falando em aparência. Aparência, com toda certeza, ele lembra o Ultraman. E também a personificação do próprio Toriyama dentro da série. Mas o que eu tô querendo dizer é que o comportamento dele lembra muito o Yajirobe. Uhum. Porque o Yajirobe é forte, ele é inteligente, mas é cagão. Tipo, medroso que sobe churra. Tipo, você não viu ele querendo dar o fora? O Yajirobe faz isso direto. Você vê que, pelo que eu lembro, o Yajirobe ele tava ficando junto com o Mestre Karin, não era? Ele morava junto na torre. Sim. Então deve ser por isso que ele não aparece mais. O Mestre Karin nunca mais apareceu na série. E o Sr. Popo, velho? Saudade do Sr. Popo, velho. É, Sr. Popo. Somos todos Sr. Popo. É. Boa. Saudade do Sr. Popo. Senhor, por que, Popo, que ele não aparece mais? Ah, isso aí é preconceito, cara. Racismo. Não, o que eu acho um pouco absurdo, aparece o Dendê, mas não aparece o Sr. Popo. Pois é. Mas é que o Dendê virou o Kami-sama, né? Não, ok, mas... Lembrando que o Sr. Popo é o assistente do templo de Kami-sama. Então, ele deveria aparecer junto com o Dendê. Não é verdade? Sim, faz sentido, né? Mas vai saber, às vezes ele tava ocupado. Sei lá também. Tinha aquele gato também lá, como que é? Mestre Karin, né? O Mestre Karin. Karin, ele foi até citado nesse filme. É porque aparece a Semente do Deus, né? Realmente. E uma coisa que eu fiquei meio assim, nos animes, antigamente, quando o pessoal comia a Semente dos Deuses, eles já, tipo, regenerava na hora, assim, que fazia até como se estivesse inchando, assim, um pouquinho, assim. Sim, sim. Agora, tipo, come e continua na merda ainda, velho. Ah, sabe quando você toma algum remédio muito tempo aí e você já fica acostumado com ele? Então, deve ser isso, né? Duvido nem um pouco. Mas, meu, esse filme, assim, como... Eu vou me repetir de novo. O único defeito dele é ter sido muito curto. Porque mais de uma hora e meia. Eu achei que algumas cenas poderiam ter sido diminuídas pra aumentar na história. Tipo, as lutas. Algumas cenas de luta. Não, mas as cenas de luta são o que preenche a maior parte do filme. Sim, mas que dava pra ficar menor, entendeu? Não, assim, eu acho que as cenas de luta não precisavam ser diminuídas, e sim, o conteúdo de história poderia ter sido aumentado. Sim, sim, poderia ter muito mais. É que a gente tava comentando, tem muita enrolação em cena que não precisava, e eles poderiam ter colocado esse tempo em coisa boa pro filme, pra explicar mais coisas. Mas... Sabe o que eu acho que devia ter feito? Ter começado o filme já ressuscitando o Freeza. Já, tipo assim, não precisava explicar como conseguiu as Dragon Ball. Podia já começar mostrando eles com as Dragon Balls e invocando o Shenlong. Ah, cara, não, desculpa. Eu gostei que eles terem explicado. É que eles precisavam de alguém que... Né, eles precisavam de alguém que soubesse invocar o Shenlong. Não é qualquer um, né? Sim. Não adianta. É uma frase de... É uma frase... específica que você tem que falar. E o pessoal da Terra, pelo menos os Guerreiros Z e o Pilaf, sabe. Uhum. E pra não chamar a atenção da Bulma, pra não morrer na mão do Goku, é. Eles vão pra cima do Pilaf. Mas enfim, tirando essa parte do filme ser um pouco lento, agora vamos pra luta, né? A luta propriamente dita, que é o que leva o nome do filme, é o que é o motivo maior do filme, né? É a vingança. Exatamente. Cara, sabe o que eu acho? Eu não gostei muito da luta, não. Olha, eu tô muito azedo hoje, cara. Eu tô meio nesse filme, eu tô meio Poderoso Castigo. Ah, foi legal, teve umas cenas legais, tipo, pra ver, eu acho que pra vocês que assistiram no cinema, deve ter ficado muito mais legal de assistir, cara, que tinha umas cenas ali que era muito foda. Ah, sim, toda certeza. Mas, tipo, como é que ela acabou, foi muito sem graça, saca? O que foi o Goku tomando um tiro, cara? É. E na forma de Deus Super Saiyajin, né? Na forma de Deus Super Saiyajin, o cara toma um tiro e acaba. Tinha que bater, rebater no cara e o cara morrer, tá ligado? Porra, isso foi muito decepcionante, não, saca? A luta tava legal até. Então, mas isso daí tem uma explicação. O próprio Whis falou isso pro Goku, porque ele relaxa demais e isso aumenta as fraquezas do corpo dele. Então ele acabou sim vulnerável ao tiro de um tiro de laser, sei lá, né? É, um tiro de laser. Que o Frieza fala pistola de raio, mas na verdade é uma pistola laser mesmo. E o que vocês acharam do Vegeta se transformar tão rápido assim? Foi assim, né? O Goku teve um trabalhão do caramba no outro. Lembrem o que aconteceu na saga do Buu. Aliás, pra começar na saga do céu, né? Que assim, Vegeta, o Goku, pra se transformar em Super Saiyajin 1, precisou passar pelo trauma de ver o Kuririn morrer. Depois de treinar, sei lá quantos tempos, e ficar naquela máquina lá, ficou um monte de episódio preso naquela máquina regeneradora. Chegou na saga do céu, Vegeta só precisou treinar um pouquinho na câmara de gravidade e conseguiu. Vê o Goku Super Saiyajin 2. Ele só conseguiu depois de ter passado toda a saga do céu. O que o Vegeta fez? Vendeu a alma pro Majin Buu e conseguiu o nível de Super Saiyajin 2. Pro Vegeta tá sempre vindo muito mais fácil, cara. É engraçado que o Vegeta pula direto pro Super Saiyajin Deus, né? Ele não se transforma em Super Saiyajin 3, nem Deus Saiyajin, nada, né? Eu vi uma imagem, eu não sei se é fake ou se é da nova série, que aparece o Vegeta como Saiyajin 3. Não, é fake. Eita. Deve ser, eu acho que deve ser fake, mas não sei, né? Não, é que assim, muita gente... Eu já vi isso diversas vezes na internet. Então, é que eu tô falando que eu não sei, é que eu não sei se é fake, porque tava os três lá, o Bills, o Whis e esse novo Deus que vai aparecer... Tava o Goku como Deus e, tipo, e ele como três atrás. Isso que eu fiquei meio intrigado, mas... Mas isso daí eu acho que é fanfic, deve ser, cara. Deve ser fake, mas, né, vai saber. Porque se já no próprio filme canônico, que é o Renascimento de Frieza, vai aparecer já o Vegeta, Super Saiyajin nível Deus, então a diferença dele pro Goku tá muito pequena. É. Aí a gente não sabe. Por exemplo, você falou do Vegeta Super Saiyajin 3. Aí, provavelmente ele pulou essa parte e também e como você mesmo disse também antes, essa fase pode ser uma protofase daquela Saiyajin Deus vermelha. É o que eu acho, porque, tipo assim, quando o Goku lutou contra o Bills, ele parecia que tava muito mais forte do que agora, entendeu? Sim. A luta contra o Bills foi muito mais destruidora. Se tivesse sido o mesmo nível, o Freeza não ia ter nem... não ia ter durado nada ali. Não, mas se vocês prestarem atenção, o próprio Whis falou isso, que os dois são muito orgulhosos, mas o orgulho já é uma característica inerente da raça Saiyajin. Então, por orgulho eles não acabaram com o Freeza rápido. Eles quiseram estender. Eles estavam brincando, cara. Os dois estavam zoando de quem é que ia, mas quem é que ia lutar primeiro. Só faltava, tipo, antes de começar a luta, eles terem feito jogado Joaquim Poe de novo. Pois é. Aí acontece o momento deu merda capitão. Onde o Vegeta se levanta, vai e desferir o golpe final no Freeza. Depois que o Freeza perde a transformação dele de Freeza dourado. E o Freeza vai lá e aí a gente tem aquela parte do... Aconteceu de novo. Não, primeiro tem que ver o momento bebê chorão do Freeza, né? Fazendo birra no chão. Não, esse é o momento aconteceu de novo, porque ele fez a mesma coisa no final da saga do Dragon Ball Z. Ele ficou chorando porque eu sou mais forte, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, eu não quero saber, eu vou vencer de qualquer jeito, vai dar um puta de um golpe final no planeta. E será que é por isso mesmo que não tem as Dragon Balls do Namekusei? É. Não, mas então, eles não estão encontrando os Namekuseis. Você viu que eles procuraram, eles estão procurando eles, mas eles não estão achando aonde que os Namekusei Jeans estão. Mas Namekusei não explodiu? Não. Sim, mas tem a nova Namekusei, né? Que é o planeta pra onde eles vão depois da Saga do Céu. Que você pode ver que o único que conseguiu achar o planeta dos Namekusei Jeans foi o Sr. Kaiô. Que é o que o Goku se teletransporta com o Céu, né? Ou não? Porque o Mr. Satan tava lutando contra... queria lutar contra o Céu. Então não, era na Terra. Quando o Mr. Satan... O Goku se teletransporta com o Céu, que o Céu tá pra explodir lá, ele vai pra aquele planetoide do... Eu esqueci o nome do cara. Desculpa. É, do Sr. Kaiô. Aí que ele morre, todo mundo morre. É, mas só que tem um pequeno porém aí, né? Lembrando que os Kaiôs, eles são administradores de setores da galáxia. Então você consegue saber onde que fica o planeta de outra, de uma raça em específico, sendo uma espécie de deus, né? É. E por isso que só o Sr. Kaiô conseguiu achar onde estavam os Namekusei Jeans. O pessoal do Freeza não conseguiu. Bom, e pra vocês, o que pode ser essa Dragon Ball Super? Cara, eu tô ansioso pra ver. Bom, é o que eu comentei aí durante o cast. Tipo, eu acho que eles vão... que vai ser uma nova... vai ser uma nova saga, claro. Eu acho que eles vão ir atrás dos deuses que o Bills falou que tem, né? Que tem mais de... são quantos deuses que tem? Ah, são nove? Nove? Não lembro, alguma coisa assim. Ele comenta isso? Acho que ele comenta alguma coisinha assim, eu não lembro direito. Mas acho que eles vão atrás disso, tanto porque já apareceu um que aparece lá no próprio cartaz de divulgação do Dragon Ball Super. E eu acho que como eles estão mexendo com o tempo aí e o jogo já foi considerado canônico, eu acho que vai ter alguma coisa no meio. E aquela personagem que aparece no Dragon Ball Xenoverse no começo, aquela menina lá, provavelmente vai ser canônica também. É, também. E o próprio Jaco. O Jaku. Bem, como eu ia dizendo, Voodoo é pra Jaku. É. Não, mas eu acho que são duas coisas diferentes, hein, cara? Porque, ó, a do Jaco é Patrulha Galáctica. E no Dragon Ball Xenoverse é a Patrulha do Tempo. Mas então, você vê que no comecinho ele fala que a Patrulha Galáctica é quem controla. Você vê que isso é um... Ele fala, ele comenta logo uma coisa que é um crime muito grave controlar o tempo. Exato. Ele fala isso mais de uma vez no filme. Né? Aliás, isso ele fala uma vez e a Bulma fala outra. Deve ter, ele deve ter alguma coisa a ver com isso no, na próxima série também. Eu também não... Aliás, não só ele, né? Toda a ordem dele também, né? E principalmente o Whis vai mexer com isso, né? Então... Aliás, eu acabei de postar lá na página lá nossa que a abertura do Dragon Ball Super, não sei se vocês viram. Eu só tô esperando, eu deixei aqui só pra não entrar no meio da gravação. Não, então, porque na abertura aparece o Bills, aparece o Whis, só que aí aparece tipo assim, um outro Whis e um outro Bills. É que já podem ser mais dois deuses. É, não, mas é exatamente igual, sabe? É tipo um Whis mais mulher, que mais viada ainda, né? E um Bills mais gordo. É, mas pode ser... uma mulher mesmo, porque se você não lembra, tinha uma Kaiô. Não, e outra. Aparece o Jaco na abertura do Dragon Ball Super. O que significa que o Jaco vai ser parte integrante agora da mitologia do Dragon Ball. Aparece o Chaos também. Só lembrando que naquela... É que eu lembrei agora quando você falou de mulher. No mangá do Jaco aí, o Patrulha Galáctica, aparece a mãe do Goku. Foi aí que eles conseguiram colocar quem que era. A Gini, né? É. Mas é a última revista lá. É na última revista. Ah, você tá falando da Gini? Isso. É só aí que eles... Foi o ano passado que eles colocaram quem que era a mãe do Goku, né? Ah, sim, né? Mas, cara, esse nome, Gini, meu, é muito genérico pra mulher. Que Gini vem de gineco, ou seja, um nome que é mulher em latim. E o pai do Goku, Bardock? Aí é invenção do nosso grande Akira Toriyama. Mas o que eu tô falando, Gini, se você pegar isso, é um nome bastante genérico. Tipo, ah, não sei que nome que eu vou dar, tô aí. Era só pra colocar alguém também, porque não tinha... Não era uma coisa que, tipo, sinceramente, não tinha necessidade nenhuma. Mas, né, só colocaram ali. E eu não sei se vocês perceberam, as músicas do Dragon Ball estão ficando cada vez mais pesadas. Ah, a música do Freeza, né, o tema do Freeza. É? É igualzinho a segunda abertura do Death Note, cara. É muito igual, cara. Os caras colocaram um pouco pesado. Mas, ó, a abertura nova aí não tá muito assim não, viu, cara? Não, mas tá mais pesada do que as você pode ver. A abertura do Dragon Ball original, elas eram mais do tipo Enka. Depois, começou a passar pra rock, mas aquele rock mais levinho. Então, as próprias trilhas vão ficando mais pesadas. Ou seja, pelo menos isso na minha opinião, as músicas vão acompanhando conforme a força dos próprios Saiyajins. É, tá ficando tudo muito mais... Tá ficando tudo muito mais porrada mesmo. Pois é. Permita que eu apresente minha última evolução. Bom, senhores, algo mais que a gente possa falar do filme? Só comentar que a gente não comentou que foi o Whis que voltou o tempo pra fazer dar certo de novo, e aí o Goku que mata o Freeza. Pro Goku já chegar sentando um Kamehameha no Freeza, né? É. E o Vegeta fica puto. Mas era minha vez! Que você... Nossa! É que também foi muito sequência, né, cara? Por mais que voltou alguns minutos, 3 minutos, que eles voltaram 3 minutos no tempo, foi bem sequência, porque o Goku e o Vegeta tinham acabado de discutir quem ia ficar com a luta. E o Goku tinha acabado de dizer que era a vez do Vegeta. Por isso que ele ficou muito puto. Bom, fora essa alteração temporal, aquela atitude do Jaco em relação à alteração do tempo. E a cena pós-créditos? Que do Freeza no inferno de novo. Pois era. Tipo, você viu o Álvaro? Não tinha, na versão que eu peguei não tinha. Meu, imagina a da abertura, só que tipo assim, 10 vezes mais ursinho de pelúcia lá cantando. 10 vezes mais fadinhas. Fadinhas. Todo mundo desejando, seja bem-vinda de volta! E qual ele... forma que ele tá? Qual forma? A última forma? É, a forma tá branca com... dele. Ele tá com a última forma branca dele. A última forma dele no do anime. Ah, sim, a última forma normal, né? Isso. Antes de virar Deus, sim. Meu, ele putaço da. É, aquela parte lá foi pra rachar o bico. Nossa, meu. Não, porque ele passou bem uns 10 minutos do filme reclamando que aquele. Várias vezes dentro do filme que aquele inferno era horrível, que era horrível, que ele tava sendo torturado, que não sei o que, que não sei o que, lá voltou pra lá. Se lascou. Só aproveitar também, vamos fazer um adendo pra falar sobre a dublagem do filme, cara. Que eu não sei se vocês assistiram dublado. Peraí, gente. Tá bom. Antes de voltar, uma coisa que é interessante. Ah, número 18. Deixou de ser topetuda. Ela fez chapinha. Ah, e lá vamos nós. Não, você não entendeu, não é? Puta, olha a zoeira, velho. O que eu quis dizer é, antigamente, na Saga do Céu, a número 18 era falar alguma coisa pro ninguém se rachar, se cagar no dedo. Agora, se você prestou atenção na Saga do Buu, ela tá um pouco mais calma, mas ainda assim, se ela bater o pé, o Puririn caga de medo. Nesse filme, o Puririn falou uma vez, ela ainda vira e fala, que pai legal. E é legal ela falando, né? Não, eu vou também, eu sou muito mais forte que qualquer um de vocês. Tipo, ela seria de grande ajuda lá mesmo. Porra, mas... lá naquela parte das tropas do Freeza lá? É? Imagina quantos que ela ia ter sentado o rei. Nossa, ela teria acabado com todos eles muito facilmente. Mas assim, ele só virou e falou assim: ó, cuida da filha aí, que é o nosso maior tipo. E depois de ela raspar o cabelo do Kuririn, se mandou, tipo, virou todinha, tipo, uma dona de casa. Não, e é legal que, tipo, a filha é sem nome do Kuririn, né? É, que no GT tinham dado nome pra ela de Maron, mas como o GT foi tirado do canônico, agora ela perdeu o nome. Sabe o que eu acho, Jorge? Eu acho que o GT não deixou de ser canon. Uma coisa que o pessoal comenta, tipo, tinha muito boato antigamente, vocês vão saber, do Dragon Ball AF, né? Ah, sim. Uhum. Que falavam que ia ser depois do GT, que não sei o quê. Vocês lembram o porquê que era AF? After não. Future. Não, era Alternative Future. Ah, então, mas é bem isso mesmo. Eu li uma teoria, não sei, não é teoria. Não, diga. Que era After Future. Não, mas nem comentando do AF. É que tipo assim, como agora eles estão trabalhando com o tempo, todas essas linhas temporais, elas existem. Essa linha temporal foi a que o Trunks conseguiu salvar o Goku. Então, sim, essa, até agora, né, até onde aconteceu aí, foi isso. Pode ser que, tipo, ali, são... Tem, tô gaguejando pra caralho hoje. teve várias linhas temporais que abriram agora. Sim, basicamente Dragon Ball virou filme da DC. Eu ia falar de Volta pro Futuro, mas... Não, porque assim, a gente tem uma linha temporal... Onde o Goku e todos os outros guerreiros, e menos o Trunks, morreu. E o Gohan também, né? Não, tô falando todo mundo menos o Trunks. Eu sei que o Gohan morreu também. Mas o que eu tô falando, tem essa linha temporal onde só tem o Trunks lá e ele é Super Saiyajin. Não, então, é isso que eu tava comentando, porque o Gohan fica ainda, né? O Gohan que treina ele, aí depois que morre. Não, mas tô falando, a linha temporal... Sim, é essa linha temporal que todo mundo morre. Exato. É, sim. Tem a linha que o Goku é salvo. Que é a linha temporal que o Cell mata o Goku, né? Sim, que o Cell mata o Goku. Aliás, tem a linha temporal que o... Eles partem do... Que é até um pouco mais à frente no tempo, que entra o GT. Uhum. Mas aí também, aí pouco antes, mas fora dessa linha temporal, que não é a principal. Aliás, que agora é a principal. O GT aqui não é a principal. Ó, temos três linhas de três linhas temporais dentro dessa visão do Dragon Ball. Nós temos a primeira... Que tem o, todas elas têm o começo em comum. Que é a saga do Dragon Ball até o Freeza. Sim, aí tipo, é de acordo com os acontecimentos depois é que foram gerando várias linhas, né? Exato, aí o que acontece? Tem a linha do tempo em que o Goku morre da doença do coração. É. E aí todos os outros morrem na mão dos androides. E a Red Ribbon cria o Cell. Só que no futuro do Cell, ele não tem mais os androides 17 e 18 para absorver e se tornar o mais forte. Por isso que ele é enviado de volta no tempo. E aí, dessa mesma linha do tempo, nós temos o Trunks do futuro, que volta no tempo. E também... retorna para a mesma linha de tempo para poder continuar protegendo a Terra. O Guerreiro Z é o único que sobrou. Isso. Nós temos aqui a linha do tempo, a secundária, que vai até o final da saga e representa a inserção da saga GT, porque o GT também é utilizado nos Xenoverse. Sim, tô com uma outra linha agora, né? Sim. E aí a gente tem a linha principal, que vai até o final do Buu, entra com a Batalha dos Deuses. A Batalha dos Deuses, o game do Dragon Ball Xenoverse, e agora a Ressurreição de Frieza. Isso. E no meio aquele mangá do Jaco. Essa é a linha principal do Dragon Ball agora. O mangá do Jaco é antes, hein? É, ele foi lançado junto com o Batalha dos Deuses. Acho que ele foi lançado um pouquinho antes, ou um pouquinho depois, não lembro. É, a gente pode dizer alguma que coisa assim. 2013. A gente pode dizer que é a mesma linha temporal, só que acontecimentos paralelos. É. Se bem que não, né? Como vocês falaram, o Jaco, ele... A história do mangá do Jaco, ele acontece muito antes dos ocorridos no Z. É antes. Então você pode colocar. Você pode colocar o mangá do Jaco como o primeiro, a primeira coisa antes do Dragon Ball. É o que nós chamamos de uma prequel. É? Então aí a gente termina na linha principal do tempo de Dragon Ball, tendo a aniquilação do Freeza, Goku e Vegeta como Super Saiyajin Deus, o Kuririn policial, a número 18 dona de casa. Cara, agora que eu falei a número 18 dona de casa, sabe uma personagem que também sumiu? Vocês lembram da Lante? A Lante. A Titi sumiu. A Titi também sumiu. Mas acho que a Titi não sumiu, porque ela aparece no... Ela aparece na saga do... E na Batalha dos Deuses também. É, só que ela só não apareceu na agora nesse último... Nesse. É, acho que a gente vai mudar o nome do cast agora. Ao invés de Dragon Ball Z Renascimento de Frieza, é discussão sobre a linha temporal de Dragon Ball. mas isso faz parte. Mas enfim, tá, mais alguma coisa que vocês têm pra discutir aí? Não, eu só queria comentar sobre a dublagem do filme, que voltou sim, todos tá. os, né? Todos os dubladores da série clássica. Sim. A dublagem eu achei que ficou muito boa. Só achei estranho alguns diálogos. Deve. Tipo, na hora de traduzir, não ia caber, tipo, a fala inteira. E tem algumas frases que ficam meio esquisitas. Ah, mas aí eu acho que isso daí já é a adaptação, né? É, então. Isso daí são mais uns roteiristas. Tipo, os caras, os japoneses saem abrindo e fechando a boquinha, falando um monte de coisa, blá, blá, blá, blá, blá, daqui a pouco. É, se você for ver, os caras fizeram um. Né? Eles fizeram um puta de um trampo aí, porque realmente tinha coisa difícil pra dublar ali, viu? Uhum. E é, né? E foi quem foi o. Foi feito no estúdio do Goku. Exatamente. Do Wendel Bezerra? Foi. Ele aliás, tem um além de dublador, ele tem um estúdio próprio. Sim, aliás, ele quiser participar aqui da Animesphere, cara, o convite tá feito. Tipo, que eu achei bem mas, legal, porque não, tipo, rapaz, ele teve carta branca pra fazer o que ele quisesse na dublagem do filme. Pois é, então podemos dizer que as falhas da tradução pode ser também a culpa do Goku. Pode, né? Eu acho que tem que ver quem que tratou pra ser roteirista da bagaça. É, quem que foi roteirista? Pra ser roteirista não, tradutor, né? É adaptador, eu acho. Né? Eu digo roteirista porque você vai pegar o roteiro do japonês e você vai adaptar. Então é basicamente um roteiro. Isso quem faz é o tradutor, cara. E mas o diretor isso, de dublagem. Isso aí não diminui nada. Não, não diminui sim, nada. Nem um pouco. Mas é só comentar que a dublagem tá muito boa mesmo. Nossa, mas a dublagem brasileira sempre foi fora de série, cara. Isso. Desde que eu comecei a assistir mangá e anime. Bom, agora a gente chega no momento final do nosso episódio. Depois de tanta confusão e tanta discussão e tanto isso quanto aquilo. Vamos para as opiniões. Zé, o que, que você achou do filme? Ai, cara, você tinha que começar comigo pra desanimar vocês tudo aí? Não, mas se você tá com uma nota um pouco menor do que a nossa, começa sempre assim, do menor pro maior. Tá bom. Cara, é que assim, eu acho que a expectativa tava alta, entendeu? Ah, tá, o teu hype tava muito mais alto. Tava, só que não foi um filme ruim. Pelo contrário, muito bom o filme. Só que eu acho que algumas coisas na luta não me agradou muito, assim. Que foi mais porradaria. Não, eu gosto mais de luta com explosão de energia, essas coisas. Aham. Uhum. E parecia que o Goku tava mais fraco do que na Batalha dos Deuses. Igual a gente já discutiu um monte aqui hoje. É, né? É, mas mesmo assim é um filme muito, muito bom, assim. Tem. A diversão é garantida, tá ligado? Certo. E de 1 a 10 esferas do nosso amigo. A 10 esfera. Não, 7, né, cara? Não, 10, porque eu não tô falando de esferas do dragão, tô falando de esferas do nosso anime esfera. Então, cara. De 1 a 10 esferas de anime. Qual vai ser a sua nota? Eu dou, vai, pra combinar com o filme, então, 7 pokebolas pra ele. Ixi, beleza. Álvaro, sua vez. Bom, eu gostei muito do filme. Infelizmente, tive que assistir por meios da locadora do Paulo Coelho. Porque, normal. É, porque não é um problema tipo de filme pequeno que não vem pros cinemas mais do interior, né? É um problema de anime, cara. Anime, não, eu acho que é. Mas é que, tipo, infelizmente, é uma coisa que. É, pra cá, não vem mesmo. Vocês ainda têm mais opção que, tipo, vocês até acham que acha sala pra isso. Pra cá, não vão comprar. Não vão comprar porque não vale a pena. Né? Não vai dar gente pra assistir. É, erro de distribuição da Playart e da Cinemark, né? E Cinemark é tudo quanto é canto. É, então, não assistir com uma qualidade tão boa. Mas valeu a pena, o filme é bom, o filme é legal, vale a pena. Tipo, deu pra matar a saudade de vários personagens que tava aí. Mas, tipo, como eu tava comentando, o filme eu só achei ele muito rápido. Tudo aconteceu muito rápido. Mas nada que vá fazer diferença, pra ser bem sincero. Mas, isso, tipo, isso, né? Filme o quê? Eu dou 8 esferas. Aí, ó. Já melhor, a nota já é melhor do que a do Zé. Bom, a minha opinião sobre... É basicamente a mesma de vocês. Eu achei o filme um pouco rápido demais. Tipo, uma hora e meia poderia ter sido bem melhor aproveitado, poderia ter colocado um pouco mais de coisa, tipo, deixado um negócio um pouco mais frenético em se tratando de nível Deus, né? Sim. E eu vou repetir a nota do Álvaro. 8 esferas, filho. Tá faltando coisa aí. É, como a gente tava comentando, como um prólogo, esse filme serviu muito bem. Exato. Agora, se fosse pra ser um filme com, tipo, início, meio e fim, ele deixou a desejar um pouco. E tá faltando muita coisa. Bom, depois de toda essa nossa conversa e das nossas opiniões, agora vamos pros nossos e-mails e comentários. Agora a gente segue aqui com a nossa leitura de e-mails e comentários das redes sociais e tudo mais, né? Então a gente tem 4 entradas, basicamente 3 e-mails e um comentário na Facebook. Veja só que interessante. A Suzuki 1100 passando ali atrás? Né? Enfim, Álvaro. Pô. Tem as honras aí. Eu vou começar com o e-mail do Carlos Queiroz, de 31 anos, analista de teste de software e futuro lecionador de matemática. É. Ele fala: olá, galera. Ouvi alguns casts, resolvi mandar um e-mail. E justo na batalha. Interessante a realização da batalha, no qual na qualidade... Não pela qualidade mesmo, e sim pelo jogo do RPG. Eu acho que a gente tinha que investir mais em RPGs, viu? Isso valeu a pena. Valeu mesmo. Sobre as informações, o Zoro não tem muito a falar, pois acompanhei pouco de One Piece. Já o Samurai X, acompanhei mais, tanto em OVAs como na Globo. Sobre a cicatriz, ela se divide em duas partes. No começo, quando ele era Batosai, recebeu uma missão de matar um cara, e esse cara foi o único que conseguiu atingir ele, deixando um corte na face. Esse cara tinha uma esposa e ela queria se vingar. Aproximou-se de Kenshin para conquistar aproximou-se de Kenshin para conquistar a confiança e matá-lo. Mas ele acabou se envolvendo com ele sentimentalmente, e por uma fatalidade ela acaba morrendo. Mas antes, ela nos braços dele fala a verdade e faz um segundo corte na face dele, que junto com o primeiro vira um X. Mas antes ela fala que ele era o culpado por tirar a felicidade dela, e ao mesmo tempo é culpado de dar a ela uma segunda felicidade. Oh, que lindo. É? Ah, vocês falaram que ele era um dos únicos que era capaz de manusear a katana com a lâmina invertida, onde era uma coisa muito difícil. Que ele não era... Peraí. E vocês não falaram que ele era um dos únicos que era capaz de manusear a katana com a lâmina invertida. Verdade. Sobre a batalha, o meu personagem rala em dois... Nossa, Sobre a batalha, o meu personagem rala em dois muito fácil. É. Ele é, é. Eu não entendi muito essa parte, mas beleza. Não, é porque assim, o que, que ele quis dizer? É que assim, ele disse que o personagem dele é o Chapolin Colorado. Ele rala tanto o Zoro quanto o Kenshin. Bom, ainda é bem isso. Chapolin não pode participar, né, velho? Oi? É, ainda... né, Chapolin não pode. Desculpa. Cara, mas eu acho que pode sim, viu? Eu tive uma ideia de um versus, cara. Ai, meu. Nossa, velho. Ai, ai. Não vejo a hora de poder fazer. A gente conversa isso, vamos lá. E ele fala que ele curte os amigos das... os amigos, os animes das antigas. Evangelion, Vagabond, que é Musashi, Super Campeões, entre outros. Mas para mim o melhor anime, anime é o Yu Hakusho. E a gente vai falar sobre ele, só espera um pouco que logo você sai. É. Espero que não tenha me mantido muito estendido. E muito legal o cast de vocês, um grande abraço a todos e até a próxima. É isso aí, brigadão, Carlos, pela... Um abração, Carlos, valeu. Bom, agora eu tenho aqui o e-mail da Fernanda Harumi Hatai. É uma grande amiga nossa aí, né? Aí ela já vem já falando. Oi, aqui. Oi, Hatai. Aí ela já chega falando. Olá, pessoal, aqui é a Fernanda Hatai, a louca do Twitter, louca dos Cavaleiros do Zodíaco, a Hatai... Espero que vocês não criem outro apelido para a minha pessoa, já que em todos os podcasts que eu mando e-mail, eu tenho apelido diferente. Tenho 22 anos e uma apaixonada por anime, mangá e cultura japonesa. Não sabia, a gente tem que criar um apelido para ela. Não esquecendo que a lei... Bom, isso acho que vocês já perceberam, né? Que é a nossa grande... A nossa primeira ouvinte aí, que é descendente de japonês, né? Sim. Bom. Oi, Hatai. Bom, vamos que lá. Isso, cara de tio tarado, cara. É. Mestre Kami approves isso. Mas beleza, vamos lá. Continuando o que ela mandou. Ela mandou um resumo de cada um dos episódios. Olha só isso. Dragon Ball, eu comecei a assistir pelo Dragon Ball Z e eu lembro de até assistir até a Saga do Céu. E assistir Dragon Ball GT. Eu gosto da abertura de português, é tão linda. Bom, realmente, a abertura do Dragon Ball GT é muito boa. É também a única coisa que presta, então. Foi nostálgico assistir a Batalha dos Deuses no cinema e foi uma festa de pipoca caindo no chão. Lágrima nos olhos de alegria por ver Dragon Ball na telona. Sobre o filme, a culpa foi toda do Pudim. Tô louca pra ver o novo filme Renascimento de Frieza. O novo anime Dragon Ball tá me deixando louca de ansiedade. Época boa de estar viva. É, ela tá bem animada mesmo, né? Aí ela vem Death Note. O live action desse anime é muito foda. Ela colocou muito com muitos ossos. O live action de Death Note no Samurai X, pra mim, são os dois filmes bem feitos. Espero que o live action de Shingeki no Kyojin fique. Ela fica esperando o live action do Shingeki no Kyojin, né? E aí e ela fica uma pergunta: como serão feitos os titãs? Ah, pelas fotos que tá saindo, vai ser foda, cara. Né? Tem que colocar um alerta de spoiler aí ferrado, não? Não, do... não era possível. É que eu falei, tem que colocar, a gente vai ter que colocar depois que ela comentou do filme que ela não assistiu ainda. A gente tem que colocar uma letra de spoiler no começo do cast, cara. Vai ter gente que não assistiu isso aqui ainda. Ah, não. Agora eu lembrei. Eu coloco isso no começo, pode deixar. Não, depois a gente grava o alerta. Ah, não, de. É que. Continuando o que ela tinha a dizer sobre as músicas do anime, muito foda. Eu baixo as músicas dos animes que eu assisto. Tem tantos animes com tantas músicas fodas que é até difícil falar. Samurai X eu não cheguei a assistir completo, mas alguns episódios que eu assisti foi algo incrível. Alguns episódios deste anime eu assisti na Rede 21. Neste canal eu assisti Rama Meio, tem Shin, Cavaleiros do Zodíaco, Samurai X, Samurai Champloo E nessa época nunca assisti os animes citados por completo. É, porque a... Desculpa, Hatay, te corrigir, meio que dá um... É, não é a Rede 21, e sim era a Rede TV que passava isso. Não era a Rede Manchete? Não, 21 passava também. O 21 passava também, mas... Eu assisti Trigun pelo canal 21. Sim, mas o que eu tô querendo dizer é que Rama Meio, Tenchi Muyo, Cavaleiros, Samurai Champloo, era tudo na Rede TV. Que era a sucessora da Manchete. Não, ó, Rama Meio e... Eu tenho certeza que passou no 21. Rama Meio assistiu no 21 também. Bom, enfim, eu tô errado e faço as minhas desculpas. Continuando, A Viagem de Chihiro é um filme tão fofo que eu não sei o que falar, porque a minha pessoa... Porque me marcou muito. Os trabalhos do Hayao Miyazaki são muito bem feitos, os detalhes e as cores são bem marcantes. Sobre os animes de K-On! E Back, são dois animes que eu não conheço. Anime, não me agrada animes de música, mas nunca assisti. Anime de música, ela se repetiu até um pouquinho, mas ela falou assim que anime de música não agrada muito ela, mas os de esportes, ela até gosta um pouquinho, mas é muito difícil de ler. É, fala, Hatay, tipo, eu também não gostava de anime de música, o único que eu já tinha assistido era o Beck. Assista K-On!, é bem legal, vale a pena. É o que eu também digo, eu sou viciado em K-On!, acho que dá pra perceber pelo cast, né? K-On! Não é anime de música, cara, é anime de comidinhas. É, porque o que menos tem naquilo lá é música, mas... Ah, beleza. E sobre o cast recente, eu ouvi as músicas de dançando pra lá e pra cá. Vou aumentar o web do Jorge, eu tô amando as edições do cast. Aê, mais um! Esperando por mais cast, que eu prometo enviar mais e-mails pra vocês. Brigadão, viu, Hatay? Brigadão mesmo por ter mandado e-mail pra gente. Só fazer já também. Pro cast de Cavaleiro do Zodíaco, ela tá convidada já. Opa, eu já fiz pra ela. Agora, Zé, tem as honras aí. Ok, gente, eu tô aqui com o e-mail, com a nossa cartinha do Francisco Miller, o Chico que mandou e-mail no cast passado. E-mail não, ele mandou um comentário no site. Era comentário, cara? Era comentário. É isso mesmo, cara, era comentário. Aqui é o Francisco Miller, o Chico, tenho 26 anos, programador, Rio Grande do Sul. E aí, o cara é conterrâneo, o cara é programador também. Baguri, bagual véi. Vou ler seu e-mail aqui, um sotaque do gaúcho. Gaúcho da fronteira. Não, melhor não. Me ofendido, né? Não, mas o cara, gaúcho, eu gosto de gaúcho, cara. Tem um monte de amigo gaúcho. Você faz um churrasco, mano. É, mano. São meio bruto, sistemático, né? Beleza. E aí, pessoal do Animesphere? Muito maneiro esse cast fazendo uma batalha entre os personagens. Se a ideia era inovar, vocês estão de parabéns. Escuto muitos podcasts, mas esse é o primeiro que vejo fazer uma batalha nesse estilo, que achei excelente. A ideia é sua, né, Zé? Então, olha, ó. Mais uma pro Sérgio. Eu fui um somzinho de palmas aí na edição. Obrigado. Obrigado. Continua aí. Mas convenhamos, o Zoro não perderia essa batalha. A culpa foi o azar nos dados. Realmente. Então, há controvérsias. Eu acho que, assim, o Zoro tem tipo, poder meio mágico, né? Tem mais magia, assim, envolvida no negócio. Energia, né? Eu acho que Kenshin muito mais espadachim do que o Zoro. Eu não assisti muito One Piece, mas sei lá, eu acho. Eu assisti um pouco, eu li um pouco, um bom bocado do Samurai X pra poder fazer o cast como a gente fez. Uhum. E eu sou muito. Eu gosto muito de One Piece. E vejo muito. E assim, os dois estão páreo a páreo. O cenário do anime que eles estão inseridos. Uhum. Mas vamos. sobre a leitura do meu comentário. Que a gente tinha comentado que ele tinha falado que tava lendo os mangás do Dragon Ball, né? Aí ele falando aqui, né? Eu não sou novo, eu sou um velho já. Pô, cara, você não é velho não, eu tenho quase a idade. É, se... Eu sou um ano mais velho que você, porra. E eu vou falar o quê? O Jorge é velho, cara, aí é outra história. E o motivo de estar lendo Dragon Ball foi porque queria acompanhar o anime novamente. De forma digna, não a zoeira que era acompanhar pela TV. Nossa, velho, nem fala. Realmente. É, mas achei o ritmo muito ruim, então optei pela leitura e estou achando o mangá excelente. Não achei nada datado. Ô Chico, uma dica, cara. Tem uma versão chamada Dragon Ball Kai. É como se fosse uma versão resumida da saga Z. Sem contar que é remasterizado. Remasterizado, Full HD, com som melhor, a dublagem é a mesma, eu acho, né? A dublagem é a mesma, mudou algumas coisinhas só, mas só comenta também. É, eles mantiveram os dubladores, só que eles refizeram o texto, eles mudaram algumas poucas coisinhas, mas eles mantiveram todos os dubladores. Mas só comenta também que vai até a saga Frieza, só não tem a saga do céu ainda, nem do... Não chegou já na saga do Buu? Eu acho que não chegou ainda não, hein, cara. Se eu não me engano, chegou sim, porque a Dragon Ball Super vai começar já, tipo assim, logo em seguida. Tanto que eu acho que hoje a gente tá gravando o cast dia 4 de julho, né? Se eu não me engano, tá lançando hoje lá no Japão o Super, Dragon Ball Super. Cara, eu tô vendo aqui que. Tô vendo aqui do Dragon Ball Kai. Já tem sim a saga do. Então eu tô falando besteira, deixa quieto. É que deve ter só a saga do Frieza dublado, entendeu? Ah. Mas japonês já tem tudo já. Sim. É, mas. Whatever. Se você tiver interesse, cara, legendado eu sei que tem. Né? Pois é. Aqui ele continua aqui o e-mail dele, né? Especial de back seria muito bem-vindo. E os animes que curto muito são. Que curto são muitos. Por isso não citei. Mas estão entre eles Mirai Nikki, Beck, One Piece e outros clássicos. Mirai Nikki é bom, cara. Eu nunca vi, cara. Eu não sei nem do que se trata. É, eu também não vi, não. Mas... É sobre anjos. É tipo um Death Note, tipo, bem entre aspas, um Death Note só que com anjos. Ah, legal. Parece interessante. Quem sabe a gente não faz um de Mirai Nikki que chama o Chico, né, cara, pra participar. Pois é. Necessidade dele. O anime já tá na lista. Demorou, então. Desculpem pelo e-mail chicante. Continue com um ótimo trabalho e até o próximo cast. Chicão, valeu pelo e-mail, mano. Obrigado, Chico. É engraçado, né? O outro cara era analista de TI também, não? O Carlos. Carlos, ele é analista de teste. Tá, né, de TI. Mas é legal, né, o pessoal mais envolvido com informática, né, cara? Sim. Você pode ver que a grande maioria do pessoal que é envolvido com informática é o pessoal que curte anime e mandar essas coisas. E a gente também tem um comentário no Facebook, né? O Guilherme Nogueira. Vulgo Tomate. Que é Tomate, velho? É apelido. Esse é que você é conhecido do Álvaro. Eu sou. O cara deve ser vermelho. Não, pior não é, cara. Aí ele manda assim: aí galera, que tal fazer um cast de animes que tiveram estreia dessa temporada? Que é uma ótima ideia, que a gente já colocou também na lista pra fazer. Fazer um cast de lançamentos, né? Isso. Seria uma boa. Fazer uma boa pesquisinha, ver que animes que foram lançados. É, tipo, top 10 da Oricon também serve. É, fazer uma coisa como se fosse sei lá, tipo, meio que um indica, né? Pra indicar o que a gente acha que vai ser legal. É, lembrando que a gente também tá aceitando patrocínios de editoras de mangá, né? Claro, claro. Manda, uma, manda um, uns e-mails pra Panini. Panini. Pra JBC. Panini. É. Cassius Bedoar contrata a gente. Não, até produtor de filme também. Se quiserem chamar a gente pra cabine de imprensa aí do Rurouni. Do Rurouni Kenshin, ó. Do Shingeki no Kyojin, aí a gente vai, cara. Pô, sem. E olha que pode pensar duas vezes. Né? Toda certeza, mas enfim. Guilherme, um recadinho? Guilherme, a sua sugestão está mais do que anotada. E agora, Zé, o nosso recado. Gente, a promoção ainda tá rolando, viu? Lá no site. Ninguém conseguiu ganhar ainda o Xenoverse que eu coloquei lá. Vocês estão perdendo, velho. Ah, gente. Para de panguar, velho. Vai. Se demorar muito, eu vou pegar pra mim isso aí, velho. Vou vender. Dá pros amigos, cara. Eu vou vender na feira do rolo. Né? A promoção tá lá no site ainda. É só você. No site, ó. Na página do Facebook. É só você compartilhar a postagem que eu fiz com a foto lá do Dragon Ball. Chegando a 100 curtidas, você ganha. É isso aí. O pessoal já tá. É simple as it is. É bem simples, cara. É só você chamar os amigos, chama a avó, chama todo mundo só pra curtir o negócio. Se o papagaio, o cachorro, o periquito, o tipo, esse book, coloca eles pra compartilhar também. Depois desse comentário nonsense, né? Tá, né, Jorge? A gente vai. Para vocês conhecerem também as nossas formas de contato, para quem ainda não conhece, pelo amor de Deus, vamos lá, 7 episódios, vamos ver se vocês não lembram. Para quem é mais old school, quer mandar e-mail para gente, manda para contato@farifalcon.com.br. Para vocês que estão mais, entre aspas, modernos, tem as redes sociais, que é o www.facebook.com/animesphere.podcast e o Twitter @ff_animesphere ff_site. Temos o site também, que vocês podem comentar quanto vocês quiserem lá nos posts, que é o www.farifalcon.com.br. e é isso aí, pessoas. No mais, eu aqui me despeço. Agradeço a todos vocês por ouvirem mais um dos nossos episódios e até a próxima. As menininhas que quiserem me adicionar no Facebook pra trocar uma ideia legal, arranjar um namorado, eu tô à disposição. Ah. Ai, Jesus. Tô falando, acho que eu vou começar a apelidar o Zé de Barney. Beleza. O Barney aí você pode entender como quiser. Ele pode ser um dinossauro rosa pedófilo. Pode ser um homem das cavernas. Pode ser um homem da Idade da Pedra. É. Um cara vestido no terno que pode passar uma cantada. Entenda como que. O Jorge, passa um outro sinônimo pra mim, Jorge. É? Jorge. Ai, caralho. Ai, ai. Beleza, e até mais pra todo mundo. Depois dessa, né? Com esse final triste. Vamos embora com a musiquinha do Hulk. Putz.